verdade, todo mundo passa. Mas cabeça erguida, tiozão. Paciência é a chave. É sim, pra quem, mano? Pra quem quer conseguir. Acordo na madruga, a insônia me incomoda. Tô preocupado, aluguel atrasado. É dia 10 e ainda nem recebi meu salário. Tem a pensão da Fernanda pra pagar. Vendi meu celular, mas deu pra cobrir a dívida. Minha mãe fala: Fernando, cadê suas companhias? Que com você vivia de barimbá. Filho, dessa vez eu não posso te ajudar. Vendi tudo que eu tinha, meu estúdio, meu sonho. Mente vazia, é alojamento pro demônio. Tentação, ó, pelo dinheiro fácil. Esse é o conselho dos que se diziam meu chegado. Tem evento pra fazer do FMA. Minha mulher como sempre, a moça é nada vai ganhar. Já me peguei pensando em parar de cantar. Jogar tudo pro alto, mas tru, não dá. Quando eu lembro do virado de menor, que nas correrias nunca me deixaram só. Em cima do palco, somando e representando. Mostrando pros mano que todo mundo tem um sonho. Mas passa dificuldade, essa verdade. Paciência é a chave, paciência é a chave. Dificuldade, todo mundo passa. Mas cabeça erguida é a chave nas caminhadas. Dificuldade, todo mundo passa. Tantos não pararam no meio da caminhada. Vejo você me ajudar junto com o NSC. Quanta gente nos já sofreu, mas nós queremos vencer. Dificuldade, todo mundo passa. Quantos não pararam no meio da caminhada. Vejo você me ajudar junto com o NSC. Quanta gente nos já sofreu, mas nós queremos vencer. Rasgar meu peito, MC Nordeste, eu sei. Minha maior dificuldade é ficar longe de vocês. Escorreguei muitos rios de boa. Deixa rolar sua história, me incentiva, orgulho, função MA. Fiz a minha mãe chorar, o poder trouxe uma cicatriz. Sou Miguel num coiol de lona, eu era muito mais feliz. O que foi que porra eu fiz? Fui correr atrás de grana, tô no drama. Quer sair da lama, o que mata é a fama. Umas gama, outras trama, outros quer ver meu final. Dificuldade parte 2, a letra fica imortal. Sofredor, Tiagão, a letra me fez renascer. Quer melhora, pede conquista, esquece de agradecer. Obrigado meu senhor, meu Deus filho é seu herdeiro. Me livrar de um mal por ele nesse mundo traiçoeiro. Quanta vez no desespero, só meu Deus te abadoado. Me livrou da mão dos vermes num pinote inexplicável. Não fiquei ajoelhado, esqueci da fita e fim. Como que eu não lembrei dele, ele não esqueceu de mim. Nas dificuldades aí sim, muitos querem lembrar de ti. Me perdoe, o mundo é monstro, tem vários custitos ruim. Aí Fernando, cola aí, tô em São Paulo, mó saudade. Divulgando meu trabalho em busca de oportunidade. Chego nas comunidades, no piano aqui tem dono. Como é grande essa cidade, maior que ela é meu sonho. Qualquer hora desce estando história pra você ver. Que as dificuldades que o mundão trouxe veio pra fortalecer. O sangue é NSC, quer colar no nosso time. Somos parça um do outro e quem é nunca desiste. A fé continua firme, não há tempo pra chorar. As barreiras que apareceu, aprendi a superar. Também já pensei em parar no meio da caminhada. Mas louco, dificuldade, todo mundo passa, hum. Dificuldade, todo mundo passa. Quantos não pararam no meio da caminhada? Vejo você me ajudar junto com o NSC. Quanta gente nos já sofreu, mas nós queremos vencer. Dificuldade, todo mundo passa. Quantos não pararam no meio da caminhada? Vejo você me ajudar junto com o NSC. Quanta gente nos já sofreu, mas nós queremos vencer. Dificuldade, todos passam, isso tá errado. O rico vira herdeiro, o pobre vira escravo. Trampar pelo salário, acreditar em quê? A vida cobra caro, sem você perceber. Vamos prevalecer, lutar pra nós vencer. Os adiantos da esquina faz irmão morrer. Pai de família se entrega pro crime ou pro álcool. Necessidade quando a meta é triste o resultado. Pagar as contas, botar a comida em casa. A pensão dos seus filhos que já tá atrasada. Nós não tem nada, o rap é o único valor que fortalece a favela onde a gente for. É com o Senhor que eu entrego a minha alma. Só Ele mesmo pra nos proteger na caminhada. Já tive um sonho, mas nunca foi realizado. Eu vou rimar pra espantar o mal olhado. Vamos pensar, vamos parar pra refletir. A igualdade vale muito enquanto existir. Eu tô aqui, mas o sofrimento tá lá. Vamos agir, pra nós ver o mundo mudar. Dificuldade. maldade chegou para nos destruir. Eu sei que é difícil, mas nós já consegui. Vou sair fora, espero que alguém me entenda. Dificuldade todos passam, essa é a consequência. Dificuldade todo mundo passa, quantos não pararam no meio da caminhada. Vejo funcionar junto com o NSC, quanta gente nos já sofreu, mas nós queremos vencer. Dificuldade todo mundo passa, quantos não pararam no meio da caminhada. Vejo funcionar junto com o NSC, quanta gente nos já sofreu, mas nós queremos vencer. O que mata fortalece, sei que tudo é uma fase. Pra obter evolução tem que passar dificuldade. O rap vem como um resgate, eleva a autoestima, faça a sua caminhada com humildade e disciplina. As armas é rotina, sempre a mesma ilusão. Tudo aqui é vaidade, a moda agora é ostentação. Superar a provação, resistir à tentação. A fé em Deus é nossa força pra livrar dos vacilão. Que vira puta por fama, cresce o zóio até em merda. Prefiro assumir o ódio do que de alguém se te inveja. SP selva de pedra, aqui é cada um por si. Quantos vai ter que chorar pra ver os playboys sorrir? E a vida segue assim, a milhão nas correrias. Só peço paz a meu senhor e também sabedoria. Sustentamos a burguesia, os parasitas do estado, que aliena nossa gente por luxúria e estado. Discípulos do diabo, lucra que fala mais alto. É justamente o que eles querem, o povo desinformado. Enquanto proletariado no veneno do caralho. Muito trampo, pouca grana, se repete o mesmo fato. Um salve pros aliados, na responsa lado a lado. Eu do rap e o Xandu, também o Célio e o Thiago. O trabalho é suado, as crianças e o barraco. Sobrevive só os fortes, não tem vez pra homem fraco. Dificuldade todo mundo passa, quantos não pararam no meio da caminhada. Vejo funcionar junto com o NSC, quanta gente nos já sofreu, mas nós queremos vencer. Dificuldade todo mundo passa, quantos não pararam no meio da caminhada. Vejo funcionar junto com o NSC, quanta gente nos já sofreu, mas nós queremos vencer.